Você me disse adeus. Eu nem acreditava. A cabeça pegava fogo e o coração gritava. Não acabou pra mim. Serei sua até o fim. Desses meus dias cinza sem você aqui. E quando o sol brilhar contigo eu quero estar. Será que se eu gritar seu nome você vai voltar? Você não está aqui, mas sempre vai estar. Vou lembrar de nós assim.